2010, JL. Eu vivo pra rimar, pra rimar, pra rimar, pra rimar. Então, filma, eu sou guerreiro que atua, sim. Sou verdadeiro, eu também sou de rua, tô na pura. É, pra somar o que eu aprendi do caminho mal, com certeza eu me abri. Peço paz, peço amor, peço fé do meu senhor, que não deixe eu voltar pra loucura da quebrada. Tô fazendo certo, bom exemplo aqui pra rapa. Não, não é sermão, não te liga, sangue bom. Vi muita arma, muita droga, muita nóia, ilusão. É, já levou, já matou muitos irmãos. É sério, sim, tem seus critérios. Mando salve pra Coab, pra Vila do Cemitério. Quem torceu pelo tropeço, que apoiou, eu reconheço. Aprendi a dar valor, toda vitória tem seu preço. E meu sentimento é fazer por merecer. Né, à toa tamo aí, lançando outro CD. Cada frase verdadeira vem do fundo do meu peito. Eu sou real no que faço, agradeço pelo respeito. Te liga, Loki, cuzão, invejoso. Quem falou mal hoje não tá no meu jogo. Quem foi certo pelo certo, eu desejo fé em dobro. Como Chiquinho já falou, lobo não come lobo. Tem que ter muita fé, fé tipo chão. Aqui é rima confirmada. Pelos irmãos tem que ter muita fé. Na rima confirmada, aqui é rima provada pela minha quebrada. Aqui é rima do gueto, dos loucos, dos brancos, dos pretos. Quem falou mal hoje perdeu a moral, passou mal. Ficou de queixo caído quando me viu no jornal. Na página cultural, não, na policial. Eu vejo no olhar só quem é verdadeiro. Quem tá pela metade, quem tá por inteiro. Aqui é na humilde, é só os guerreiros verdadeiros. Quem tá full pop só tá perdendo tempo. Rap não é ladaia, rap é sentimento. Então confirma aí, aqui eu escrevo o que eu aprendi. A rua foi a minha escola, ensinamentos que eu tive. Dia pé na sola, aprimorando meu talento. Eu faço da vida a minha rima, da minha rima meu argumento. E tem que ter muita fé, fé tipo chão. Aqui é rima confirmada pelos irmãos. E tem que ter muita fé na rima confirmada. Aqui é rima aprovada pela minha quebrada. E tem que ter muita fé, fé tipo chão. Aqui é rima confirmada pelos irmãos. E tem que ter muita fé na rima confirmada. Aqui é rima aprovada pela minha quebrada. Se que é 2010, tamo de volta, guerreiro. Pra unir, pra vencer, mantendo proceder. Um salve pros verdadeiros. Muita fé, muito amor no amanhã. O coração, alma, mente sã.